Biotan 3304. Se tiver condições de voar a Duna, interceptar o ILS, está autorizado, descendo para 2000. Estou trazendo a Duna para interceptar o ILS, descendo para 2000 pés, obrigado. Estou 3304. A linha de decolar, 050 graus, 12 nós. Uno 605, desce para 3000 pés, hoje em Salvador, no 016. Está presente, está autorizado a proa de Duna para interceptar o ILS no 605. Para 3016, precisa manter o perfil. Sente, no 605, mantendo o perfil. Mike com Delta, prossegue na proa de Duna 2000. Utilizado ILS a 1,5 milha de vibração 3304. 3304, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, destino 95, bom pouso. 118, 95, obrigado, 3304, daqui a pouco. 208, boa viagem. Obrigado, bom serviço. Bom dia, 5207. Pro de Bonf, descida autorizada até o 050, chegada Bonf. Scan 3179. Bom dia, 3179. Contato radar sobre o nível 340. No perfil da DAEL. Perfil DAEL 370, obrigado. O 1605 até 2000, livre ali. Repita. Repita para 2000, autorizado em recepção elétrica. Afirmante, 2000 e elétrica autorizado. Bom dia, 06, prossiga. Realmente, Guardião 06, até a interseção, aguardando para a decolagem devido ao sequenciamento final de ILS. ILS. O 05, completa final, torre 1895, com pouco. 2605. Pode repetir a frequência da torre para o Golo 605? É, 118 decimal 95. 895. 3304, solou ao 22, livre à direita, 1219. Apresente 1219, livre à direita, 304. 2 Salvador, Golo 605, bom dia. 3179, o senhor autorizaria para onde brinde? Tentaremos coordenação com o centro, aguarde um instante, positivo. Obrigado, fazer um desvio à direita, ok? Positivo. Ok, 1016, pode repetir o vento? 050 graus, 129. Para o gate 04, 304. Eu tenho um estilo da polícia militar. Está mantendo o ponto de espera na interseção para ingresso no 17, não interfere, no 605, caso receba o transponder do mesmo. A torre tem muito barulho aí no background, aí, muita gente falando alto, dá para entender nada que você fala. Informação de tráfego, eu tenho um esquilo à sua esquerda, mantendo o ponto de espera da 17. Ok, e o vento, dá para confirmar? 50 graus, 12 nós. Entendi. Mike Delta, Mike Delta no localizador. Gente, Mike Delta, completa final 2-1895, meu pouso. 2-1895. Sim, Guardião 06, decolagem autorizada, comprou a do farol de Tapão, vento 050 graus, 12 nós, o ajuste no 06. Muito obrigado, iniciando 06. Torre é o Mike Eco Delta, estabilizado no ILS para montar na segunda vida de Indevito para pouso no 7. 605 aos 24, direito 129. 219, zona 605. Mike Echo Delta, ciente, mantendo ILS Fiston no zero, vai prosseguir para 17, para o cancelamento. Afirma, na segunda milha de Pitanga, eu avanço pela esquerda, para a base direita, 17. Radião 06, decola aos 25, chame o controle 128, tenha um bom voo até o regresso. 128, obrigado. Para o gate 05, via Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, gate 05, gol, então 605. Portará onde na parafusa do Radião 06. Brasília na posição 01. Gente, hoje não é 6225. Autorizado Brasília, o nível 320 conforme. A decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Momo. Transição Nidissa. Após Nidissa, Puído. E em Puído, intercept aéreo esquerdo 10 até Formosa. E após direto Brasília. O controle 120 décima 8. O transponder 5436. Condição 320, decolada 10, curva esquerda, sai da Momo, Nidissa, Monte Buído, ópera esquerda 10, formado de DCT, 1208, controle 5436, transponder a chané 6225. Correto, chané 6225, chame para o push em acionamento. Camarada 6225. Aguarde. O perfil 5826. Tenha cuidado. Cancelamento à esquerda e base pela direita no 7, Mike, Eco Delta. Gente, cancela os 27, base pela direita, Eco Delta é forte e baixada e travada. Ok, já ingressando na base, pela direita para o no 7, baixada e travada, Mike, Eco Delta. São 31179, agora chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, secundário 133 decimal 25. 25133. A mensagem foi por 31179, acho que teve outra aeronave modulando. Vivo controle? Vivo Alfandina, Guardião 06. O Chile 06, bom pouso. Descer a Charlie Fox, desse é o nível de voo 070, a chegada é Mari. mantendo o perfil, Sierra Charlie Fox. O trip 5217, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 210 aguardando o vetor para interceptar o lock. Esquerda 210 aguardando o vetor para o lock 5217. Salvador, bom dia, trip 5345 a mais. 345. Tá pronto, Bob? Prossiga. Autorizado, Vitória. Nível 380, via Pesolo 44. A decolagem da 10, curva à direita. Subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, Eudes. O controle. 120, decimal 8. Transponder 5434. Vitória nível 380, via Pesolo 44, decola 10, curva direita da El, Leda, após Eudes. 1208, controle 5431, no transponder. 5434, o transponder. 5434, então. Correto, chame no 43, quando pronto, o trip. Chamarei. O Sono, gol no 605. Siga, gol no 605. Só para informar vocês, na aproximação nós já tivemos dificuldade de entender o que a torre falava devido ao barulho de fundo de um monte de gente conversando aí. Agora na frequência de solo a mesma coisa. Sugiro que a conversa seja feita fora do ambiente da torre de controle. Presidente. Zero lá na escuta do controle, não precisa, não dá necessidade de cotejamento. Salvador está apoiando este aumento, 1.200 com 4.000. É muito pequeno e devido a conversas operacionais, no caso agora a gente estava discutindo a questão da operação de instrumento visual. Acaba esse forte zoado, forte zumbido e forte chiado, que às vezes causa uma má impressão. Ok, só para destacar, mas por exemplo a gente está reportando isso à nossa chefia diariamente. O senhor não é o primeiro que reporta não. Muito obrigado pela informação. Ah, não é fiado não. A gente ouve as pessoas conversando aí no fone em voz alta. E aí dá pra entender o que vocês falam. Na aproximação a gente tenta três vezes o vento pra conseguir entender. E foi passar uma informação de vocês atrás, também não conseguiu distinguir o que era falado por um barulho de fundo. Gente, grato. Bom dia, 6312. Desça o nível de voo 080, chegada é Mari. 080 no setor da Mário, 6312. Controle, eu não teria possibilidade de liberar a restrição de velocidade de Mário para o 6312? Está livre, 6312. Livre, eleição, 6312, gato. O 5217 completa esquerda 190, aguardando o final. Esquerda 190, aguardando o final, trip 5217. Atingiu 060, 5826. Até 3.000, ajuste 1097, web, 5826. 3.017, 5826. 5217, confirme, está autorizado ELS ou a restrição após Duna? Para o 5217, curva esquerda na PRO 150 para interceptar, autorizado, 5217. Esquerda 150 para interceptar o 35217. Adoro, Bruno 923, informação Mike. Bruno 923, autorizado, Guarulhos. Nível 360. Prossegue pelo AOP Zulu no meia, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120 décima 8 e acione 5440. Autorizar 360, na pessoa não tem, após Travadel Sul, direto 13, direto posto de causa. Sobre a direita, após decolagem, da El Leda Bridge, 208, é o controle 5440, transponder o voo 9923. Correto, chame pronto, voo 9923. Vai reportar o voo 9923. 2-1-7, um bom dia. Bom dia, 5-2-1-7, reporte visual com campo. O ajuste 1-0-1-6. 1-0-1-6, confirme para o triplo 5-2-1-7, vai passar o externo baixado e travado. Então ajuste agora 1-0-1-7. 1-0-1-7, reporte visual com campo. O vento variando de 0,50 graus a 7 nós, mais ou menos. Paciente, o triplo 5-2-1-7 já tem um campo no visual. Autorizado até 3.000, Sierra Charlie Fox, ajuste 1017. 3.000, 1017, Sierra Charlie Fox. 5217, já visto o campo. Livre pouso, 070 graus, 5 nós. 5217 da treta. Livre, pouso na 1-0 para o trip 5-2-1-7. Cliente, acione na posição e chame para o táxi, lá para o pushback após o Ocean M2 225. Esse até o até 4.000 no 017, ajuste 6312. 4.000 com 1-0-1-7. Direção localizador 5226. 5226 completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. 1895, bom dia, 5226. Charlie Fox desce para 2.000, nível LS, reporta estabilizado, ajuste permanece no 0-7. 2.000, temporário estabilizado, 0-7. Direito 1-2-1-9. Direito 1-2-1-9, 582000, reporte visual com campo, vento 070 59. Batalha visual, 582000. 52170. Seu trip 52170, tá autorizado o táxi para o pátio 3 via Alfa e Kilo. A posição é a 03 do pátio 3. Pátio 3, Alfa Kilo 03, 52170. Brilho no máximo na pista, 52000? Tá firme, só no máximo. Obrigado. Botão freio. Observador, muito bom dia, tá 3663, autorização, barulho? Bom dia, tem 3663. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via Pesulu no meio até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive, direto Poço de Caldas, decolagem da 1-0, curva à direita, subida Dael, após Dael Leda e após Leda Bridge, o controle 120 decima 8, e o transponder é o 5442. Autorizado 340 para Guarulhos, Pesulu 1, meia Centro Horizonte, DCC 3 e DCC Poço de Caldas. Decola 201 curva direita, no perfil de Dael, Leda, direto Brise. Motor 308 está transponder 5442, é o TAN 3663. Está correto, o TAN 3663. Chame para o puxar acionamento no portão 8. E redução para aproximação, o Xandé 6312, a torre informa que está chovendo de moderado para forte. Está reduzido, 6310. E a Charlie Fox, qual foi a informação? Chuva moderada forte no campo? Olha o Web 5826, está remitindo. O 5826, suba para 2000, curva esquerda na proa norte, 5826. Esquerda para norte, 5826. O Sierra Charlie Fox, controle? O controle estabilizou. Cliente, a torre informou que a chuva está moderada sobre o campo. Chama a torre na frequência 118 decimal 95, com pouso. Bom dia. Rodou, bom dia, Papai Romeu, Sierra Charlie Fox. Sierra Charlie Fox, reporte visual com campo, vento 080 graus, 8 nós, o ajuste no 017. Reporta lá, pessoal. 2000 pés para norte, 5826. 5826. Vamos fazer um bons com o senhor, 5826, completa esquerda na proa 310, 310.